que há depressão inclusive no mundo espiritual. É por isso até que muitas vezes nós atraímos pela lei de afinidade espíritos depressivos, porque nós nos encontramos naquele estado também, amplificando, agravando o nosso quadro, dificultando a nossa libertação. Então o espírito Hamed diz que nós conhecemos muito do mundo material e muito do mundo espiritual, mas o mundo mais importante que precisamos de fato conhecer é o nosso mundo íntimo, o mundo das profundezas do nosso ser, pesquisando, conhecendo, investigando o que o psicanalista Carl Gustav Jung denominou de a sombra da nossa personalidade. Os aspectos negativos inferiores que nós nos esquecemos de cuidar, de observar. Colocamos debaixo do tapete e acreditamos que eles estão sanados somente porque os escondemos dos outros e de nós mesmos. Mas ao contrário, aquela sombra continua a produzir diversas influências em nossas vidas, atraindo experiências porque precisamos passar.